面对天气。 1962, livre pouso 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Luz LED já prossegue via corredores, reporte na rotatória quando visual com campo. Jeep 5220 na escuta? Muito boa, bom dia. É o Trip 5220, ciente da Quebec para descida. Trip 5220, bom dia, acione identificação, vai para o TAP, desça para 3 mil pés, o ajuste na 015. TAP com 3 mil pés, com 1015, Trip. Solo 63, libere à direita. E a Foxtrot chame Sol Leão 211. Salve, Salvador, bom dia, gol no 162, revisou. Siga. Autorizado, rotatório. 9250. Passou Duna no localizador, vai estabilizar agora na Electric Rail. Assina 6255, chame Torre 1895. 1895 para Torre, 6255, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, Assina 6255. Assina 6255, bom dia, agente na 015, reporte baixado travado. 615, vai reportar baixado travado, 6255. Pode me confirmar o vento? Afirmo, 150 graus, 099. Obrigado. Oi, bom dia, tá 3190, pronto, não pode esperar da 110. Tá 3190, mantenha a ponte espera. Mantenha a ponte espera, tá 3190. 220, dispara 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, pode voar direto, Duna? Autorizado, Duna. Duna? De negativo, chuva sobre o campo. Obrigado. Canaã 6255, livre pouso 10, vento no 50 graus, 099, check trem. Livre pouso, pistão 10, baixado travado, 6255. Fiz um avião visual com Airbus do Chanel na final do 10. Permaneceu. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Após o pouso, Airbus do Chanel alinha e manter 10, tá 3190. 6255 reporta a presença de pássaros, bastante pássaros na aproximação final do 10. Entre o Chanel 6255, vou repassar aqui para a Fero, obrigado pela informação. Vai. Torre 1895. 1895, muito grato, uma boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Torre, boa tarde do Papapá Zolo Juliette Serra. Zolo Juliette Serra, boa tarde, ajuste no 095, o vento para cheque 1950 graus, 089, reporte na curta da 197. Só confirma por gentileza o pátio após o pouso. É o pátio 5, senhorita. Gente, pátio 5, reporte na curta, o Zulu Juliette Serra, só informo a concentração de pássaros na curtíssima. Certo, certo. Até o 0, não prossiga. Solo Salvador, Oceané 6255, livrou a pista. Gente, Guardião 01, só informo, temos um tráfego para pouso na 197, reporte fora do solo. Solo Salvador, Oceané 6255. Torre 6255. Fala 40, chame agora o Solino 211. 211. Então, 3191, livre decolagem 0, vento no 50 graus, 089. Decolagem 10, 109. Final de 3 milhas, 3 fixo da 197, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, livre pouso 17, vento 150 graus, 089. Certo. Guardião 01 é o solo, é a torre voltando. Confirme a área que vai sobrevoar. Muito fiada a informação, por gentileza, confirme. Gente, o senhor vai sobrevoar pro alto, vai ficar ali nas redondezas do farol de Itapó? Então vai ter que ser transferência no controle Só vai sobrevoar, então só pra eu repassar pro mesmo. Só fique ciente com o tráfego que tá pousando agora na 17. Reporte fora do sol. O Guardião 011. Equador, bom dia, tá 319 decolado na mesa. Aí é o mesa. 319, um contato radar, subo nível 340, 319. Com a Lula, então 340, 319. Lulu, Juliette Serra, Solas 42, libera a esquerda, estaciona a frequência livre. A direita, corrigindo. O Juliette Serra. Juliette Serra. Boa tarde. Tem livre backtrack para o 45. Então, 319 decolado às 14, controle 1208. Agora os 4-3, controle transfere 1208, meu voo. 1208, trato. Na 3191? Siga. Daria uma motiva. Guarde coordenação, mantém da Lisa. Sendo Lisa, tudo aí, vou coordenar com o centro nível final 320, na 3191. Sente, guarde. Aguardando, 3191. Controle, Guardião 01. 301, litoral sul, 500 pés, na escuta. 500 pés, na sua escuta, 01. Trip 5220 está estabilizado, 9 milhas. 5220, chame torre, 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, o Trip 5220. Trip 5220, ajuste na 015, vento no 50 graus, 08 nós, check train, livre pouso na 0. Afirmativo, livre pouso, final de 7 milhas, Trip 1015. Um avião autorizado pelo centro, nível final 380 e vai pro de Bridge. Ué, Bridge autorizado 380, muito obrigado, tá 319. Salvador. Azul 509, acione identificação chegada à mar e desce para o nível 050. Controle o Guardião 01. Prossiga, Guardião. Está presente, o controle autoriza o cruzamento para o setor norte. Tá visual com tráfego agora, 2 horas e 3 minutos, prosseguindo final no 0, é um Alfa Tango 72. ainda não visual. Sinal 190. Estimativa para o final da 190. Aguarde mais um minuto para prosseguir o cruzamento. Aguardando em Itapuã para, quando autorizado, cruzar a retaguarda. Ok. Prossiga, Azul. Autorizado, vai estar até Azul 509. Controle o Guardião 01 no visual com a aeronave na final da 10, foi autorizada a retaguarda. Autorizado cruzar a final da 10, Guardião 01. Autorizado cruzamento 10, retaguardo do tráfego na final. Guardião 01, pode informar o setor que o senhor vai sobrevoar? Confirmo, 01. Informar o setor que o senhor irá sobrevoar? Setor Norte e setor Eco. Ok, certo. De Salvador, Oxana 6200, informação Quebec. Oxana 6200, acione identificação chegada na área, desça para o nível 060. 060. A 3191, chame Recife 1251, na alterne 13395. Chama na Recife 1251, na alterne 13395, chama 3191. Recife 5220, sala 48, direita, na 219, via Eco. 320 na boa. É, 1211, tá? Só pra confirmar a frequência do solo, via Eco. 1211 na boa. Azul 5091, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. 2005, esperando a gente comunicar. Controle, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. O Guardião necessita acender a 2.500 pés. Excelente, se manter esse setor, está autorizado 2.500, Guardião 01, escuta permanente. Mantendo o setor, acendendo para 2.500. Assinar 6200, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado, 200. Leste Bravo Delta, boa tarde. Está agora 7, 8 milhas nordeste de Salvador, em contato radar. Mantém ainda a proa do VOR e reporte no dia de descida. Estabilizado 5019. 5019, Rio 1895. 1995, obrigado. 1895, obrigado, bom trabalho. 0. Controle, Guardião 01. Eu sigo, Guardião 01. Isolado 2500. E autoriza mantendo a presente proa, afastando pelo setor eco. 0-1-1, trem, livre pouso no 0, pouso no 0, ajuste no 0, no 5. No 0, no 5, livre pouso, aguarda para o travamento do trem, 5-0-1, por favor. Proa, nivelada 2.500. Baixa pra você, 501. Gente, é o Torre Salvador, está 3895. Mantém posse 0-1-0. Vai manter até 3895. Está visual com embreagem azul na curtíssima. Afirmativo. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após o mesmo ali, mantém cabeceira no zero, 385. Azul 5011, no solo 59. Espera à direita, via Foxtrot, no 2111. 2111, azul 5011. Dão 3895, vento 140 graus, 079, e decolagem 10. E boa, o ano 70, pronto, vamos esperar. E o ano 790? Estou no 790, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 790. Decolada 1500, controle agora 1208. 308. Estabilizado, 6200. 6200, Chumitô, Rio, 9895. 1895. Controle Salvador, tá? 3895. Torre Salvador, Chanel 6200. Chanel 6200, continue a aproximação, aguardando que está livre, ajuste na 096. Continua. Voo 1790, início de decolagem 10, vento 140 graus, 069. Início de decolagem 1740. 790. Estava com a espera pronta, azul 4207, bom dia, boa tarde. Boa tarde, azul 4207, mantém o ponto 0. Agora autorização. Azul 4207, visual com R2 Chanel na final do 10. Afirmo. Após o pouso mesmo, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 10. Após o Airbus, eles estão ali, mantém o azul 4207. Chanel 6200, ajuste no 095, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 069. Livre pouso 6200. Voo 790, decolado 02, controle agora 1208, bom voo. 208, obrigado. Ali, Salvador, gol 1790, bom dia. 790, contato radar, quando vier 370, sai da PUCA. 370, PUCA. 7 Bravo Delta, desce para 4 mil pés, o ajuste no 095. Sala 04, direita, via Sala 4, Sala 211. Bora, 211, obrigado. 2 Salvador, boa tarde, algum no 556, se aproxima do ponto de zero, não, no 0, pronto. Bruno 556, boa tarde. Após a rolagem do Embraer da Azul, a linha mantém cabeceira no zero. Após a rolagem do Embraer, a linha mantém o cabeceira no zero, gol no 556. Azul com a 207, decolagem no zero, vento no 40 graus, 0 menos. 5 decolagem, 4207. Romeu, Fox 08, obrigado, no 790. Controle, Guardião 01. 01, não prossiga. O 01, já retornando à altitude 500 pés, afastado 8,5 milhas de retorno a Salvador. Sente, Guardião 01, 500 pés, chama agora a torre em 1,895. 1895, e grato pela atenção. Torre de Salvador, Azul 4207, cruzando meu pés. Azul 4207, contato radar, submarino 340, vou em Leda. Para 340, direto Leda, Azul 4207. Entra, aguardando. Guardião 01. Guardião 01, reporte no setor norte da torre. Levantará através norte da torre, o Guardião 01. Tem a possibilidade de manter a proa do BR, quanto mais próximo do cancelado, presente para o Delta. Autorizado BR, mestre Bravo Delta, reautorizado 3 mil pés, aguardando cancelamento. Para 6 mil, reportará Bravo Delta. O Guardião 01 da presente está autorizado direto Graé, sem interferir com o estão no 028, vou decolar um tráfico, um bang da Gol, não irá interferir na sua aproximação. Reporte em solo controlado, não há tráfico com esse da informação. Está presente direto bate do Graé, sem interferência com a 10, não há tráfego no setor, informará no solo controlado, Guardião 01. Voo no 556, tipo de decolagem 10, vento 140 graus, 0 menos. Tipo de decolagem 10, gol no 556. Com 790, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2085, 2545, 790, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Dona 556, decolada agora ao 09, controle no 208. Controle em 208, gol no 556. Controle Salvador, boa tarde, ao gol no 556, passando 1500 ao 360. Solicita a proa de Mótima. O 556, contato radar, suba nível 360, mantém inicialmente a saída da Elsa. Mantena da Elsa, subindo ao 360, gol no 556. Juliette Bravo Delta, passando 049, quantos são os dois para o processamento? Juliette Bravo Delta, modificado 150, 10.500 pés, reporte quando o visual com a final no site. Reportará, Bravo Delta. Azul 407 já pode levar na proa de Mótima para levar a formação próxima leda? Azul 4207, chama agora o centro Recife, frequência 1251, na UTR 13395. Esse fundo 3395, Azul 407. Juliette Bravo Delta está adiando de informação. Negativo, está executando na linha do litoral. Seja quando possível para a rotatória, Juliette Bravo Delta. Tente lá para a rotatória, Juliette Bravo Delta. O gol no 556 pode ir para lá, moço? Ótimo. 556, aguarde coordenação. Fala Zona 3, livre corte, bom dia. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou 1864, centro da informação Quebec, autorização Maceió. O 556, o centro solicita que mantém da proa de Leda. Mantendo Leda, gol no 556. Gol 556, chame Recife, 1251, alterne 13395. 251, obrigado. Salvador, Juliette, Bravo Delta, tá visual com o Capo. Bravo Delta, aguarde para cima, Salvador. Bravo Delta, aguarde. Juliette Bravo Delta, chame Torre 1895. 18895, Juliette Bravo Delta, grato. Oi, boa tarde, tá passando Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, boa tarde, dá presente autorizado direto no final do 97. Reporte na curta, ajuste na 0 no 5, vento 150 graus, 05 nós. Tem se haver a possibilidade de uma base para o zero para o Juliette Bravo? Afirmo. Reposta então para gerar base o Juliette Bravo Delta. Reposta na Bravo Delta, graças. Juliette Bravo Delta, depois já prosseguir para o passo 5? Passo 3, senhora, inicialmente. Juliette Bravo Delta, o senhor vai abastecer porque o Pátio 3 está impossibilitado para a nave. É possível, só para descarga de valores. Ah, sim, então, para valores autorizados, já posso fazer a base de Juliette Bravo Delta, então no zero. Só para Bravo Delta. Mike Slet, o meu prossiga. Terra Índia, conhecido agora para sobrevoo na região do Retiro, próximo à Duna. A disputa 500 GL, sem interferência nas aproximações, então no zero. Ok, 500 pés, está ali, escuta do controle. Slet, o meu, confirma apenas o PLB. 02. Ok, sim. Juliette Bravo Delta, autorizado final da 1-0 e pouso, o vento 1-4-0 graus, 0-5-9. E pouso 1-0, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, fique atento a pássaros. Tá sim, tá visual. Graças, Bravo Delta. Salvador, boa tarde, boa noite, 64. 326, acione identificação, chegada Mário, desça para o nível 050. Mário 050, 32, dona Ré. Oceaner 6254, ponte espera, dona Zero, pronto. Bom dia, Oceaner 6254, a linda coluna 0, vento 140 graus, 0629. Liga a linha e decolar, pista 10, 6254. Desde o momento autorizado para o estado. Pastor 33, alinha e mantém a partir do hotel. Alinha e mantém no hotel, a partir do hotel, pastor 33. E a 254 pode chamar o controle? A 28, 120.8, bom voo. 20.8, obrigado. Controle, Oceaner 6254, boa tarde. Na 6254, boa tarde, contato radar, voo nível 360, voo Ileda. 360, pro Ileda, 6254. Pastor 32, decolagem autorizada. 33, corrigindo. Vento 150 graus, 0,6. Decolagem, pastor 33. 2 Salvador, Gol 964, próximo ponto de espera, pronto. Boa tarde, 964, alinha e decola. Ih, corrigindo. Alinha e mantém. Alinha e mantém a 10, Gol 964. Pode confirmar, mantém a posição, ok? Ok, mantém a posição, 864. Estou 33, já colou 31 no controle 120.8. 120.8, pastor 33.